Márcio, nós estamos aqui com o Rossandro Klinger, o próximo palestrante dessa manhã maravilhosa aqui no Centro de Convenções de Maceió, Medinesp 2013. Rossandro, seja muito bem-vindo aos microfones da Web Rádio Nova Fraternidade, já nosso amigo, né, de carteirinha. Você vai falar sobre adolescência, o que é que as pessoas podem esperar sobre essa abordagem, sobre esse tema. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Web Rádio, e um prazer estar aqui com vocês novamente. E, na verdade, a gente viu hoje, durante toda a manhã, o desenvolvimento de ter palestras que versavam sobre a vida embrionária da criança, os riscos que ela corre, tanto do ponto de vista do desenvolvimento de doenças congênitas, o aborto, enfim, o que pode e o que não pode dar certo e dar errado. E aí o que, que acontece? Chega na adolescência, chega depois na vida que uma criança nasce, qual é o grande problema que a gente enxerga hoje em dia? É que você enfrenta todos esses riscos, você consegue ter seu filho, você consegue ultrapassar todas essas barreiras, mas provoca um aborto afetivo. De que forma? Não educando, não apresentando princípios morais. Então você tem a criança fisicamente, mas não se compromete com a educação dos filhos. Eu digo sempre brincando que a gente cria galinha e cachorro. Crianças a gente educa e se implica em responsabilidade, em doação, em tempo, que as pessoas hoje não têm um compromisso de ter. Então a gente vai abordar o que está acontecendo no contexto do mundo atual, mundo transitório, que fez com que os pais abandonassem o compromisso com a educação dos próprios filhos, relegando para a escola, que não consegue esse papel, a educação moral. Então, qual é o contexto histórico que favorece isso e quais são as repercussões que isso acontece? E quais são as formas que nós temos de reverter esse processo e impedir que continue acontecendo esses abandonos afetivos por parte dos pais, especialmente no mundo ocidental? Há um grande desafio a ser vencido, então. Grande, especialmente porque quando a gente observa no mapa dos artigos científicos que publicam sobre a relação de crise no modelo educacional, a gente percebe que são artigos que estão exclusivos ao mundo ocidental. Você não vê isso na China, na Índia, você não vê isso no Japão, na Coreia do Sul, nos países muçulmanos. Então é como se exatamente nós, do mundo cristão, tivéssemos perdido o norte de passar a educação moral para os filhos. Bom dia, meu nome é Olga, também faço parte da equipe da Web Rádio Nova Fraternidade. É um prazer enorme estar aqui falando com você. E nós, alagoanos, até agradecemos a sua vinda, essa cooperação aqui maravilhosa para aumentar o nosso conhecimento com a sua experiência. E nós percebemos aí que a adolescência hoje está um problema muito grave com relação à violência, à forma de se relacionar com os pais, com os professores. Nós temos visto bastantes problemas diariamente no noticiário. Então nós gostaríamos de saber de você, se você falou aí que está trazendo algumas propostas até de como a gente poderia reverter essas situações, né? Exato, Olga, é um prazer estar aqui com vocês. E na verdade os pais, eles perderam de certa forma o norte. Eles perderam a bússola que indica um caminho de recuperação afetiva dos filhos. E essa bússola, ela é muito clara, porque assim, de qualquer forma, às vezes os pais dizem, eu não sei que modelo vai educar. A gente tem pelo menos um modelo, algo que é o modelo dos nossos pais, como nós fomos educados. Pode ser que não tenha sido tão bom como nós gostaríamos, mas certamente não foi um total fracasso, senão você não seria uma pessoa, um homem, uma mulher, adultos que tiveram filhos, que trabalham. Então o que a gente deve fazer não é uma negação absoluta do modelo anterior dos nossos pais, mas um aperfeiçoamento, mantendo aquilo que funcionou. E o que, que funcionou? Padrões morais, padrões de conduta, que tem faltado por parte dos pais, porque eles querem conquistar o amor dos filhos. E o amor é um sentimento muito sofisticado. Então, o primeiro sentimento para se conquistar, para se chegar ao amor, é o respeito. Então, os pais do passado não priorizavam ter o amor dos filhos, mas não abriam mão do respeito. Isso conseguiu um respeito e o amor. Hoje em dia, os pais infantilmente querem o amor e não conseguem o respeito. E não conseguem nem o amor, nem o respeito. Há que se recuperar a autoridade parental, há que se recuperar o poder pátrio dos pais sobre os filhos, no sentido de imprimir os valores morais para que a gente possa evitar o conjunto de tragédias que a gente tem visto hoje na sociedade. É isso mesmo. Eu fico pensando aqui nas reflexões que faço, inclusive do que estou vivenciando aqui no Congresso, essa necessidade da formação do ser integral, né? Corpo, mente e espírito. E aí a sociedade tem valorizado muito a questão da formação intelectual, do buscar o ter, esquecendo do ser, né? A parte moral, a parte ética, essa questão da afetividade, né? A gente vê um exemplo histórico muito claro. Quando a gente usa só o conhecimento, a gente pega a energia nuclear e explode Hiroshima e Nagasaki. Quando a gente usa o conhecimento com compromisso ético, a gente pega energia nuclear e faz irradiação de tumores cancerígenos e salva vidas. Então, a primeira experiência humana, sempre no primeiro momento, é de equívoco, para que a gente corrija o erro e passe, através de um princípio ético, transformar aquele conhecimento em algo transformador. Então, se nós priorizamos na educação das pessoas apenas o intelecto, e a gente já é muito bom nisso, o mundo ocidental, ele construiu toda a ciência que nos cerca hoje através do desenvolvimento intelectual, ela pecou por negligenciar o desenvolvimento do afeto e das emoções. Então, esse é o momento em que a história humana nos chama para que nós possamos capacitar agora não apenas o intelecto que já está capacitado e que vai continuar sendo capacitado, mas que nós possamos capacitar o desenvolvimento emocional das pessoas para que a resposta do conhecimento que nós produzirmos seja em benefício de todos e não exclusivo de alguns. É isso mesmo, eu acho que o que está faltando é essa capacitação e esse conhecimento, o saber que nós somos também espíritos, que nós precisamos dessa formação futura, né, para que possamos ir realmente em busca da felicidade. Nós temos visto aí muitos jovens e adolescentes em estado depressivo, alguns caminhando para a droga, por causa desse afastamento dos pais da sua função educacional, né? Exato. Então, no momento em que eles voltarem, que eles ganharem consciência de que estão não cumprindo o papel, e às vezes você pode perguntar assim, Olga, será que tem um momento que é tarde? Gente? É claro que quanto mais cedo os pais se responsabilizarem por imprimir valores morais aos seus filhos, através do exemplo, sobretudo, não adianta só faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas sobretudo do exemplo, nós vamos ter a recuperação de muitos indivíduos, inclusive em fases pós-adolescência. É óbvio que vai dar muito mais trabalho, porque já vai haver aí um certo enrijecimento da formação do caráter e da personalidade. Então, esse apelo dessa palestra de hoje, ou de todos os educadores que trabalham com a questão da responsabilidade dos pais, é para que nós possamos fazer com que os pais assumam o papel que sempre foi deles e que eles abdicaram. Se não acontecer isso, continuaremos a ver os quadros lamentáveis do desenvolvimento afetivo e moral dos jovens no mundo todo. Oh, muito obrigado pela sua participação aqui na Web Rádio Nova Fraternidade. Nós estamos interligados a mais de 14 países, no Brasil todo, no interior, e os nossos ouvintes sempre estão fazendo os questionamentos e participação esclarecendo sobre esses pontos, né? E ainda mais a possibilidade de ouvirmos depois você em seguida nos felicita bastante. Que Jesus continue a iluminá-lo para que você prossiga nesse trabalho lindo, né? E a todos vocês que fazem a Web Rádio Fraternidade, Olga, a todos pelo trabalho também maravilhoso de divulgação, porque eu, na verdade, sou um rádio que estou transmitindo conhecimento que eu apenas leio, e vocês estão transmitindo o conhecimento que eu estou transmitindo. Então, a gente está fazendo a mesma coisa, nós somos transmissores e repetidores da mensagem de Jesus. E que todos que nos escutem recebam e sintam o nosso desejo de transmitir essa mensagem consoladora do Mestre. Obrigada pela sua participação, Márcio. A Rádio Fraternidade na cobertura ao vivo do Medinesp 2013. Temos a participação da repórter Olga Miranda agora com Rossando Klinger. Nós vamos convidar primeiro o doutor Rossando Klinger, que vai abordar o tema Adolescência, uma travessia cada vez mais difícil. O tempo de 40 minutos. Bom dia a todos. Na expectativa de continuarmos na vibração da busca pelo direito à vida e à transformação moral da humanidade, nós vamos falar um pouco agora da adolescência, que é uma das fases de maior risco do ser reencarnante a cada vida que a gente tem na Terra. Nós tivemos hoje aqui, durante toda a manhã, no início da manhã, o acompanhamento dos riscos que nós corremos de não nascer ou de, ao reencarnar, termos algum tipo de doença congênita. E o que é mais impactante hoje é que, muitas vezes, ultrapassando-se todos esses riscos, nós conseguimos reencarnar, mas infelizmente, pela omissão dos pais, muitas vezes o aborto físico não foi realizado, mas depois é feito um aborto afetivo. Há um abandono dos filhos, há um despreparo na conduta da educação moral dos filhos, o que representa hoje um nível de desordem profundo na sociedade. Mas de que sociedade nós estamos falando? Então, antes de falar propriamente do tema, eu queria fazer uma rápida contextualização histórica do momento que nós estamos vivendo, porque todos nós nesse auditório, todos, independente de idade que nós temos, fazemos parte de um mesmo contexto de uma história recente que começa em 1939. A partir de profundas transformações pelas quais passa a história humana, nós forjamos a sociedade que hoje, que é prenúncio de um mundo de regeneração. Para que a gente tenha uma ideia mais ou menos das gerações que a gente tem aqui, eu costumo fazer uma pergunta que ela faz uma divisão muito clara geracional, mas inclui no mesmo sistema. Quem aqui, por favor, pagou moral e cívica quando estudou? Eu sei que é constrangedor levantar a mão numa hora dessa, porque denuncia, né, a idade, que a gente passou faz muito tempo da adolescência, né? Depois pagaram o SPB, com certeza, né? Muito bem. Cantaram o hino nacional na escola para entrar? Pois é, nós tínhamos todo esse mundo. Esse mundo foi forjado a partir de um conjunto de acontecimentos que sucederam até os dias de hoje, até os momentos recentes. Então, façamos uma passagem histórica muito sumarizada. Um homem, capitaneando uma nação, convenceu milhões a matar milhões. E essa guerra em que milhões de almas desencarnaram terminou quando milhares de almas foram desencarnadas num único instante com a explosão de Hiroshima e Nagasaki. E, ao final, milhões de pessoas no planeta comemoraram o fim de um dos capítulos mais negros, mais trágicos e mais nefastos e mais mesquinhos da história humana. Em seguida, veio uma sensação de que haveria um novo contexto. O mundo, ao final desse processo, de uma reunião feita no Balcãs, em que finalmente a Inglaterra, os Estados Unidos e a antiga União Soviética se uniram para derrotar Hitler, criou um mundo bipolar. Todos nós que pagamos moral e cívica, lembramos que na década de 80, uma música que nos chamava muita atenção era "Meu amor, veja só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na Terra". Aquela sensação de que se ficasse pelo menos uma Eva com a gente, o mundo podia se acabar. E não era bem assim, mas o medo de uma constante guerra nuclear, prenúncio de um conflito muito forte, fazia parte do nosso sistema de psiquismo coletivo. Num outro momento, pela primeira vez na história, se começou um processo real de desarmamento. Durante o governo de Mikhail Gorbachev, se criou a Glasnost e a Perestroika, que foi uma abertura política e econômica que desestruturou o Pacto de Varsóvia, a queda da Cortina de Ferro, que a gente conhecia na época. E a partir de então, através dos inícios dos acordos com Ronald Reagan e Gorbachev, começou-se um mundo em que parecia, com a alegria efusiva com que ele se cumprimenta ao final do primeiro acordo de desarmamento nuclear, um mundo que parecia ser um prenúncio de paz, que viria depois os encontros com Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel, até a queda do muro de Berlim em 1989. Nos dando a ideia de um mundo finalmente em busca da paz e que finalmente todos os conflitos e antagonismos humanos seriam ultrapassados. Na sequência, infelizmente, em 11 de setembro de 2001, esses antagonismos, esse psiquismo beligerante, ainda capaz de criar capítulos trágicos da sociedade humana, se apresentou para nós, e a nação que se arvora de ser modelo e exemplo de conduta de comportamento para todos nós se viu diante de um novo tipo de ameaça, não de uma nação específica, mas de grupos que não têm uma bandeira específica, que não seja o terror e a morte daqueles que pensam e agem diferentemente deles. No processo, a vingança histórica, lamentavelmente ainda fazendo parte de uma visão de sociedade do tipo dente por dente, olho por olho, fez com que, nesse dia em que Osama Bin Laden foi capturado e morto, as ruas dos Estados Unidos fossem tomadas de uma euforia muito semelhante a quando nós ganhamos a Copa do Mundo. Eu estava lá para fazer uma palestra do Movimento Espírita e não estava vendo a televisão, e de repente eu comecei a ver uma efusividade nas ruas e fiquei sem entender o que era. Quando eu liguei a TV, percebi que se tratava de 10 anos de esperança de vingança. E aí a sensação sequente foi de orgulho, de finalmente nós mostramos o poder que nós temos, finalmente nós interrompemos uma história, uma trajetória que lamentavelmente não foi interrompida, porque ódio gera ódio e dente por dente, olho por olho, gera uma sociedade cega. E o que aconteceu na sequência foi novos tipos de manifestação de terror, agora como eles chamam na imprensa mundial, os lobos solitários, que não obedecem a nenhum grupo terrorista específico, que não obedecem a nenhum contexto social ou cultural específico, mas apenas o desejo de se vingar, de destruir e de matar aqueles que eles julgam que estão de encontro aos seus valores mais caros, no caso, o Alcorão. Nós temos então uma sociedade que permanece em constante estado de luta e do luto. E nesse contexto, a pergunta que nos cabe é: e agora, José? Para onde? E agora? Nós estamos vivendo hoje, e é muito claro isso, não precisa de um grande pesquisador do comportamento humano, nem da sociologia, para perceber que nós enfrentamos a maior crise da história humana, e é típico de uma crise que prenuncia uma grande mudança, um grande e significativo ponto de inflexão na história humana. O conceito de crise que eu acho mais próprio para que a gente possa, a partir dele, trabalhar o contexto da adolescência é um conceito de um pensador da política italiana chamado Gramsci. Ele diz que nós temos uma crise quando o modelo velho e sepulto já não dirige mais os vivos, mas o novo não se explicitou ainda e, por isso mesmo, não se qualificou para orientar o presente. Traduzindo numa linguagem de nordestino muito clássica: o velho não serve mais, mas o novo não está pronto para substituir o velho. Então, nós temos uma crise no modelo de educação de filhos, porque, por exemplo, a nossa geração moral e cívica, nós somos educados numa geração wireless. Você sabe o que é rede de computador wireless, sem fio? Você acessa a internet sem fio. E assim eu fui educado, e muitos de vocês. Minha mãe olhava à distância e eu entendia o que ela queria dizer, né? Hoje em dia é o inverso. O filho olha para você e se faz tudo bem o computense. Então houve uma inversão de valores. Nós temos uma crise no modelo de cultura, no modelo de formatação das religiões, enfim, é uma crise sem precedentes, porque é o prenúncio de um momento histórico sem precedentes. Nesse momento, quais são as consequências de tudo isso na vida de uma trajetória de vulnerabilidade? O que é a adolescência? Vygotsky, que é um grande estudioso do desenvolvimento humano, ele vai chegar a dizer que nós temos, ao longo do nosso desenvolvimento pessoal, crises. Essas crises têm momentos que são normais, são as chamadas crises normativas, da entrada da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. Crises normativas, da fase adulta para a maturidade, até a terceira idade, e aquela crise de eu não quero voltar para lá, e depois volta muito feliz, porque a gente não veio, não é daqui. Então, a crise que se estabelece em várias etapas. Mas o período mais crítico e mais vulnerável dessas crises normativas, especialmente numa sociedade que preconiza e prega a ideia da adolescência como o lugar da felicidade e do prazer, é essa idade de muita vulnerabilidade. Que, inclusive, hoje, ela é uma idade em que nós intervimos cada vez menos na vida dos filhos, delegando a instituições como escola e a mídia tarefas que seriam nossas e que, porque nós abrimos mão, pagamos um alto preço por isso. Então, a gente vai para o efeito pendular da história. Nós sabemos que a história ela tem uma tendência. A gente sai de uma sociedade, por exemplo, na área da sexualidade, repressiva, e hoje nós estamos na sociedade pervertida. E é o extremo oposto da negação do movimento anterior para que depois venha uma síntese. Então, essa era uma ação diante de um filho que estava na nota baixa em 1969. Os pais, os professores, ficavam em cima da criança perguntando como foi que ele chegou àquilo. Hoje, a realidade é o contrário. Os pais, os pais e o filho chegam para o professor para ameaçar. Eu faço palestra no Brasil inteiro sobre educação em várias escolas e universidades. E sempre que eu chego em qualquer escola, qualquer região do Brasil, o discurso dos professores são os mesmos. Quando o professor tenta passar um valor que os pais negaram e tenta educar moralmente aquela criança ou adolescente, ela conta uma historinha a modo dela e os pais voltam para a escola para humilhar o professor e gritar e perguntar quem você pensa que você é. E eu sempre digo aos professores, em todos os lugares, que só tem uma coisa que nos consola, educadores, nessa hora. Só uma coisa nos consola. Eles perguntam o quê, pelo amor de Deus? Eu digo, pense com você muito tranquilamente. Graças a Deus que esse filho é dele e não meu. Porque ele está sendo seu aluno, mas será sempre filho dessa pessoa que irá colher os frutos amargos da indiferença que planta. E aí, para onde nós vamos? Qual é a síntese desse momento da história atual? A educação é importante a gente pensar se ela para entender a adolescência, porque é a escola, a primeira instituição ou grupo secundário que recebe os filhos das famílias como resultado positivo ou negativo daquilo que eles ofereceram para os filhos. E é nesse contexto que nós vamos ver, por exemplo, quando Jacques Delors, junto com grandes pesquisadores da educação humana, no Congresso da Unesco, cria chamados quatro pilares de educação, que diriam que um ser humano perfeitamente integrado e educado, ele tem quatro capacidades. Ele tem a capacidade de aprender a conhecer, ou seja, tabela periódica, entender biologia e a partir dali você fazer medicamentos, aprender a fazer. Eu aprendo a conhecer, eu aprendo a fazer. Nisso, nós já somos muito bons. De Thomas Edison para cá, se passou menos de um século, talvez, ou um pouco mais de um século, e nós fizemos mais do que toda a história humana acumulada junta no passado. Nisso nós somos muito bons. Mas nos outros dois itens, aprender a conviver com e aprender a ser, nós continuamos patinando. Porque o mesmo que está posto no livro de Reis, do conflito que havia entre aqueles povos do hoje Oriente Médio, ainda hoje acontecem. E só não são piores porque, de qualquer forma, a sociedade avançou em suas instituições e, bem ou mal, não funcionando como nós gostaríamos, mas funcionando, a ONU e todos os organismos internacionais evitam um confronto direto entre essas nações e outros tipos de confrontos que nós temos na sociedade atual. Então, de fato, a educação do aprender a conviver com e aprender a ser é a palavra de ordem de um mundo que já não apenas se satisfaz com o desenvolvimento intelectual, mas anseia pelo desenvolvimento moral. Lembrando que em O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o desenvolvimento intelectual vem primeiro, ele é condição sem a qual não acontece o desenvolvimento moral. Então, estamos nesse momento de puxada necessária para o desenvolvimento moral das pessoas. Mas nós temos gerações que são em choques. Nós temos várias gerações. Hoje em dia, inclusive, nós somos uma geração que a gente cuida dos filhos e dos pais. Porque os nossos pais não morrem cedo, não desencarnam cedo, e nós estamos cuidando dessas duas gerações ao mesmo tempo, e essas gerações elas interferem umas nas outras. Avós educam muito bem netos, porque aquele sofá que você jamais pôde nem sentar, seu filho pode pular. E se você for interromper e dizer, não faça isso no sofá de papai, papai que é seu, né, seu pai, mas é o avô dele, faz, deixa o bichinho. Por quê? Porque ele está só com o bom da educação. Porque ele já cumpriu o papel dele com você. Então nós somos gerações diferentes. E eu pensei, como é que eu posso pensar essa diferença? Vou pegar apenas um aspecto. Padrão de consumo. Nós, da época de Moraes Cid com o SPB, tínhamos como grande variação de tênis o Conga, o Quixute e o Bamba, né? O Quixute, ao longo do semestre do ano letivo, ele ia ficando tão fino que virava um Conga. Agora vamos avaliar quem começava com o Conga. Eu tinha uma amiga minha que dizia que o Conga dela era tão fino, tão sensível, que se colocasse uma moeda embaixo, ela dizia pelo tato se era caro ou coroa. Então, e em nenhum momento isso provocou em nós uma sensação de infelicidade, de rejeição, de exclusão, porque nós não éramos ainda uma sociedade pautada pelo mundo das marcas e das etiquetas. Coisa que começou a acontecer na década de 80 e hoje nós começamos com o evento do All Star. Não sei se vocês tiveram vontade de comprar. Eu me ruí todo. Se em vez de cortasse o pé de quem usasse All Star, eu tinha cortado o pé de muita gente. Mas eu não tinha padrão para comprar um All Star. E hoje em dia nós temos tênis que, de tão caros, quando você vai comprar, você pergunta, tem direção e tal, que é airbag e ar-condicionado? Porque chega a ser mais caro do que TV, computador, telefone. Na verdade, não há tecnologia imposta aí que justifique isso. Mas há, sim, a criação de uma sociedade pautada em diferença, demarcações de novas tribos, de uma sociedade estamentar em que a gente criaria aí as castas, não baseado em princípios de raça, mas de padrão de consumo. E essa sociedade atual, esses jovens atuais, são muito vulneráveis. Lembrando dizer que não somente eles, porque um fenômeno comum hoje na psicologia que a gente atende em consultório é o chamado adultescente. É o adulto que mantém o comportamento de adolescente. Claro que vocês não conhecem pessoas assim, porque nós todos somos maduros, né? E aí, eu fiz parte de uma experiência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando eu fui lá visitar uma amiga, prima da minha esposa, estava fazendo um doutorado em neurofisiologia. Ela me apresentou a tese dela. Olha só, eram dois ratos hamster com capacete de eletrodo de pósitron fazendo leitura do comportamento dele e medindo ansiedade e estresse. O primeiro ratinho que vocês estão vendo aqui fazendo esforço, claro que essa não é a foto original, eu peguei na internet, ele tinha que fazer uma roda girar tantas vezes e ao final tinha como prêmio comida. Essa é a nossa geração anterior. Nós sabíamos o que tínhamos que fazer e sabíamos que ao fazermos isso, nós sabíamos o que íamos ganhar. Nós tínhamos que estudar, nós tínhamos que trabalhar para casar, para ter filhos, para ter padrão de vida mínimo de viver uma vida saudável. Esse outro rato, e aí o nível de estresse e ansiedade desse rato 1, quase nenhum, porque ele sabia o que tinha que fazer, o que ia conquistar. O outro rato era o contrário, era um rato que não precisava fazer absolutamente nada, tinha 10 tipos de comida, mas ele tinha que escolher entre uma delas. Nível de estresse e ansiedade, altíssimo. É a sociedade atual, a geração atual, que tem internet, TV por assinatura e tudo empresta, né? Eu lembro que um amigo meu disse assim, vamos pegar meus filhos que chegaram da Disney no aeroporto, bora. E quando chegou lá, ele tinha alocado uma casa de praia em João Pessoa, que não era na praia onde os amigos ficavam. E quando ele chegou, aconteceu aquele fenômeno, porque ele não tinha ido para a Disney, mas é assim, você nunca foi, mas seu filho vai. Você paga a prestação. E você vai, de repente, numa escola, numa excursão, ele vai para o Beach Park de Fortaleza, você nunca foi. Você que trabalha, mas é que vai. E aí você chega e vai pegá-lo na escola com aquela sensação de que ele vai estar muito agradecido pelo que você fez. E aí, filhão, como é que foi? Normal, pai. E aí, meio frustrado, você repete. Mas como assim normal? Ah, pai, piscina, praia, normal. Se você perguntar pela terceira vez, você é gritado. É impressionante. Como os pais de hoje perderam a capacidade de educar seus filhos. Pelo simples fato que eles tiveram uma ideia completamente estapafúrdia. Eles lutaram, ralaram, tiveram uma vida difícil. Eu acho que aqui tem muito nordestino, estou em Maceió, então obviamente vocês devem lembrar que um biscoito mais sofisticado que nós tínhamos era o biscoito surtido, vocês lembram? E vinha um biscoito de champanhe em cima, que era uma disputa familiar de quase MMA, para ver quem ficava com o biscoito. E eu lembro que na minha casa já tinha um critério muito grande de dizer, não, mas ficavam com o biscoito, o irmão mais velho ficava com o biscoito de chocolate, e eu que sou o caçula ficava com os maridos quebrados. Desenvolvi um trauma, eu tinha que chegar no biscoito de champanhe. Havia um desejo de anseio de desenvolvimento pessoal. Mas o grande fato é que os pais de hoje, eles começaram a não querer que os filhos passassem ou passem pelo que eles passaram. Esquecendo que foi exatamente porque passaram pelo que passaram que se tornaram quem se tornaram. E é incongruente isso. Tudo bem, você não vai obrigar seu filho a comer só o biscoito de Maria, claro, não precisa disso. Mas é que muitas vezes a facilitação completa da vida de um filho, sobretudo da classe média, é uma grande tragédia, é um aborto afetivo. Porque os pais de hoje, eles querem ser amados. Esquecendo que o amor é o sentimento mais sofisticado na história dos afetos e que ele tem condições para que aconteça. Entre elas, e aí vamos usar um jargão da matemática, né? Se e somente se, ou seja, eu só amo uma pessoa se e somente se eu respeitá-la. Então, os pais do passado não tinham a menor intenção de serem amados. Eu lembro que quando eu chorava, minha mãe fazia, pode chorar, meu filho, pode, a boca é sua, se rasgar o costuro. Não tem estresse, nem problema. Ela não ficava incomodada com a minha chantagem típica de uma criança que quer satisfazer seus distintos desejos. Então, os pais do passado, eles não tinham a menor intenção de ser amados, mas não abriam mão de serem respeitados. E por isso mesmo, eles conseguiam o respeito e, como consequência do desenvolvimento natural dos afetos, eles conseguiam o amor. Os de hoje querem ser amados e cedem a chantagem, se tentam comprar os filhos com angústia e culpa porque trabalham demais, para manter um padrão de vida, perdendo o padrão de afeto e de amor. E no final não conseguem nem o amor, muito menos o respeito. E comumente você chega e encontra alguém, um pai chega assim, me diga, me ajude, que eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Quando você olha do lado, de fato, tem 3 anos de idade. E quando um pai e uma mãe tem uma criança de 3 anos de idade e vai procurar um profissional que diz, não sabe mais o que fazer, você avalia o que está acontecendo. A desestrutura do caráter. Uma vez eu só atendo adultos no consultório, e uma vez um pai marcou uma consulta para ele, mas entrou com o filho. Disse, eu marquei para ele disfarçado para mim, porque eu sei que você não atende adolescentes. Mas me ajude. Qual é o problema? Ele não quer mais estudar. Porque eu botei uma GVT de 15 mega e desde então o menino só quer estar na internet. Eu fiz, ele não está precisando de psicólogo. E o pai disse, eu sabia, mas grave, é psiquiatra, né? Não, ele está precisando de pai. E o pai olhou para mim, como de pai? De pai, porque veja só, quem paga a internet? Eu. Então, se seu filho com 14 anos de idade não tem a capacidade de entre estudar física e acessar a internet, e no lugar dele também ficava com a internet, é o senhor que tem que criar a norma e a conduta. E se ele não consegue ficar, faça o seguinte, leva o modem para casa, pro trabalho. O menino olhou para mim com uma cara de monstro. Eu fiz, olha, você pode inchar feito um sapo, mas fique tranquilo, vai dar certo no final. Eu fazia isso com minha mãe e hoje estou aqui. Então, não se preocupe, a gente não tem discernimento. Nós somos coautores. Os pais são coautores. Os filhos são, entre os muitos talentos que nós recebemos a cada encarnação para devolver multiplicado para o pai, os filhos são, talvez, os maiores talentos que temos. E a nossa omissão, leniência, incompetência, tem feito com que nós devolvamos crianças muito mais imaturas. Sobretudo agora que nós temos essa geração que realmente é diferente. Não vou entrar na discussão aqui ainda muito polêmica das crianças índigo, mas não há como negar que a geração atual é muito complexa. Um de 15 anos foi lá para o consultório, depois de uma campanha da mãe para eu atender, que dizia que ele era muito inteligente, olhou para mim, quando sentou, viu a coleção de Freud e perguntou, isso é a coleção de Freud? E eu, quem danado essa criatura que com 15 anos reconhece em meio a vários livros a coleção e consegue dizer Freud e não Freud? Eu fiz, é a coleção de Freud. Ele disse, qual é o paradigma que sustenta a epistemologia da teoria freudiana? Vocês estão rindo, né? Porque vocês não estavam lá. Graças a Deus, na época, eu estava pagando no mestrado epistemologia de saber. Senão eu tinha ficado... Na verdade... Freud é positivista, um homem de seu tempo. Aí ele disse, ah, agora eu vou fazer terapia, porque você sabe o que está falando. Os outros não sabiam responder a pergunta. Então nós temos a geração, não vou dizer geração índigo, mas vamos dizer que é a geração Coro I30, né? Coro I7. Nós somos computador 386 com DOS. Então há uma diferença. Como educar seres que têm uma capacidade intelectual, às vezes, que desafia a sua, não abrindo mão daquilo que você tem, poder patrial, poder parental. Lembre-se da regra simples. Quem come do meu feijão? Então, se você continua tendo poder, você continua determinando, se abrir mão, foi porque quis. Então, vamos fazer uma reintegração de posse afetiva. Se você perdeu a posse do seu filho, reassuma. Entre com ação na justiça divina de você mesmo, cobre de sua própria consciência no artigo de eu tenho responsabilidades de multiplicar esse talento e assuma o seu papel, senão você vai sentir a dor de colher a destruturação de uma criança. Nesse processo, existe um videozinho de 4 minutos que eu vou apresentar aqui desse meu conterrâneo Ariano Suassuna, em que ele mostra como houve o desvirtuamento dos valores nos padrões dos jovens da adolescência. Então, vou pegar o vídeo direto aqui, porque eu percebi com o vídeo da doutora Marlene que ele para um tempo rápido. Então, vamos ver aqui. E a Disneylândia? Ah, meu amigo, aqui dá um desgosto na minha vida, hein? Por quê? Como é que... Olha, eu estava se criando um ambiente tão engraçado que eu fui jantar na casa de um amigo rico. Eu nunca passei tanto aperto, porque eu me esqueci que eu sou um homem de classe média. Eu janto 7 horas no máximo. E me esqueci que em casa de rico só se come de noite, né? Aí eu cheguei lá e não via a menina. Aí fiz tanta falta de educação, não, porque passava um salgadinho. Eu não virava assim, não, eu apanhava de punhado. Aí, de repente, o dono da casa disse, Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo com tanto gosto? Eu estava comendo com fome, ou sem falta de educação, né? Eu não estava comendo com gosto, não. Aí eu disse, é Coca-Tolé? Coca-Tolé é um coquinho que tem. Ele disse, não, rapaz, isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelos americanos nas Bahamas. Ele disse, pois parece Coca-Tolé, mas Coca-Tolé é melhor. Bom, aí quando chegou a hora do jantar, finalmente, aí de repente a mulher dele, veja como ela já fez a pergunta para mim. Ela fez a pergunta para mim assim, você naturalmente já foi à Disney, né? Eu disse, já foi aonde? Ela disse, a Disney. Aí foi que eu entendi, ela tinha toda intimidade que já chama a Disney. Aí eu disse, não, eu nunca fui à Disney. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não, nunca saí do Brasil. Ela me olhou com a cara de grande decepção. Aí, daqui a pouco o marido dela falou um camarada lá, ela disse, ele já foi à Disney, né? O marido disse, foi. Aí eu, por dentro de mim, eu disse, bom, essa mulher divide a humanidade em 2 categorias. Quem foi à Disney e quem não foi. E eu falei, engraçado, porque eu não fui. Né? Daqui a pouco, ela tinha 3 filhos, adolescentes, nessa época, aparentava 17, 16 e 15 anos. Aí ela disse, vocês tiveram muitos problemas com os filhos? Eu disse, não, os problemas normais, disse, a gente também não. O problema da gente aqui só é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com nossos filhos. Eu digo, não, moço, é a mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Cacau. Web Rádio Fraternidade, ao vivo. Mas a minha ingenuidade não era nível intelectual, não, que isso não interessava, era nível econômico. Porque ela disse, outro dia o nosso caçula chegou aqui arrasado, porque ele foi conversar com o professor dele, só no nosso vídeo importado, o vídeo só de Boris Volkening, e o professor nunca sequer nem tinha visto o vídeo só de Boris Volkening. Aí virou eu só ali e disse, agora me diga, minha, que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu o vídeo sobre o Boris Wolfgang. Aí eu me acomodei, eu já não tinha ido a vir, aí eu disse, é mesmo. Me acomodei, confesso. Morrendo de medo, eu perguntasse qual era a diferença do vídeo sobre o Boris Wolfgang e dos comuns. Que eu nunca tinha visto alguém, mas eu não ia confessar, né, professor? Pois é, meu. Então, minha hostilidade à Bíblia começou por aí. E a Disneylândia? O bom é de um gênio é a autenticidade, né? Então, assim, a forma como ele percebeu essa crise de valores num simples jantar em Recife, que ele percebia essa desconstrução. Se nós éramos a sociedade do... Num simples jantar. É, ser ou não ser, né, de Shakespeare, viramos a sociedade do ter ou não ter, né? A gente vai vendo modificações. Então, se a música que marca de Shakespeare, viramos a sociedade do ter ou não ter, né? A gente vai vendo modificações. Então, se a música que marcava a nossa época era uma música tipo Ark, Amor daquela vez como se fosse a única, e depois a gente chega na década de 80 com Renato Risso, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A grande questão filosófica dos adolescentes hoje, dos adolescentes, é a pergunta shakespeariana invertida. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber por quê. Por quê? Uma sociedade em desconstrução de valores. Quando eu comecei a analisar artigos científicos publicados sobre crise no modelo educacional, eu resolvi fazer uma coisa que eu sempre fazia, eu gostava muito de mapas. O meu sonho era ser arquiteto, mas eu não me dei bem com cossinos e cotangentes. Então eu fui para a arquitetura do inconsciente, na psicologia. Ficou mais fácil para mim. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que tem artigos publicados sobre crise na educação, do Alasca até a Patagônia, na Argentina. Tem artigos publicados sobre crise na educação em todo o continente europeu, inclusive o leste europeu. Tem alguns artigos publicados na China, nos países muçulmanos, no Japão, na Índia, porque eu percebi o seguinte, que não tem crise no modelo educacional lá. E aí, convenientemente, no marco, eu percebi que é exatamente nas sociedades chamadas judaico-cristãs que há crise no modelo de educação. É exatamente nós, que somos herdeiros da mensagem do Cristo, que perdemos o bonde da capacidade de impormos-nos como os pais para que possamos passar valores para os filhos. Mas será que não há recursos dentro? Habitados, mas não sabe como ver com a polaridade dos colegas no colégio. E pratica bullying com o que é gordinho, com o que é baixinho. Então, o que nós temos que entender é que Jesus não é objeto de culto. Ele é modelo de comportamento. E é só quando nós entendermos isso e preconizarmos isso na nossa existência e nos nossos filhos que nós vamos mudar o quadro e o mapa da geografia moral do mundo, que é aquilo que nós necessitamos hoje como inteiro dessa mensagem reveladora. A ausência de limites, ela gera uma desestruturação completa do ego da criança que, em não sabendo o que fazer, começa a perceber a necessidade de buscar referenciais. E, em os pais não os oferecendo, entra na desconstrução do ego, buscando, pensando aí, aquilo que seria características interessantes para ele. Então, os ídolos da geração atual são bem diferentes das gerações anteriores. Nós temos hoje como ídolos pessoas que mal falam português correto, jogadores de futebol, dançarinos de banda de forró, cantores de banda de forró, grupos de pagode, de rap, enfim, aquela coisa terrível, como eu vi uma certa vez que um jogador de futebol que conseguiu pegar uma bola no meio do campo, fazer uma jogada muito rápida, típica de futebol europeu, o repórter foi perguntar como é que ele tinha conseguido isso. Tá pensando o quê? Nem quem tem dois pulmões fala um negócio desse, velho. Esses são os ídolos de uma geração. Músicas produzidas de forma deprimente, gerando uma depravação moral de uma geração que saiu do à la carte, que era do passado. Nossos pais estavam, nossas mães em casa, ficavam no sofá com os pais do lado e quando vinha uma canela tremia todinho, que era o máximo que tinha durante uma noite. E fomos para a geração self-service. E estamos agora na geração rodízio. Todo mundo foi com todo mundo e todo mundo bastante infeliz. Síntese, é natural. É um processo de transformação que demanda de nós a necessidade dos pais finalmente entenderem o papel que eles têm na educação dos filhos. Não delegarem à escola que mal consegue imprimir nos jovens um imenso conteúdo intelectual produzido pela humanidade, que dirá o moral. E aí nós temos a busca hoje por conhecimento. Imagina-se que o Brasil vai mudar e vai virar uma China ou uma Coreia do Sul apenas com a educação. Que não seja importante, mas mais do que a educação formal, Eles também têm lá educação moral. Se você está assistindo a novela Caminho das Índias, devem ter lembrado que todo mundo morava com a sogra. No Brasil, claro, geraria genocídio coletivo, morar com a sogra. Mas o interessante é que havia hierarquia e respeito com os mais velhos. O que há nessas nações? O que não há aqui? Quando você vai para uma festa, com todas as familiares, e as pessoas idosas, elas ficam sós. Se não tiver um idoso, ninguém vai lá, cumprimenta, vovó, dá um beijinho, pega bem, se sai de perto. Não há diálogo. O que é que essa pessoa vai me acrescentar? Você não tem noção do que ela pode acrescentar. E aí nós temos a Michoá, que é uma executiva chinesa que mora nos Estados Unidos, que lançou um livro, Mãe Tigre, em que ela mostra a importância do pai e da mãe pondo valores para os filhos para conquistar sucesso. Gerou muita polêmica nos Estados Unidos, e quando uma mãe americana disse que era um absurdo a forma como ela foi criada, disse, tudo bem. Se você acha meu modelo absurdo, eu entendo. Agora, se você tem duas filhas estudando na Harvard, você tem como argumentar comigo. Ela não tinha. Então, deu certo. Né? E aí nós temos que pais educadores no passado corriam risco, mas hoje ambos estão tomados por incerteza. Quando a gente vai para o comentário que Kardec faz na questão 917 do Livro dos Espíritos, que é um livro de destruir o egoísmo, ele diz, atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Ele já estava aí preconizando o conceito da Unesco, né, de educação em vários níveis. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. É um grave erro acreditar que basta ter consciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Nesse processo, quando nós vamos ver a teoria do imprint de 1889, que é uma janela de tempo de oportunidade que você tem para imprimir valores no reencarnante, né? Esse é o conceito, na verdade, da psicologia e da medicina, é que diz que existem períodos críticos da vida onde um definido estímulo vai imprimir um determinado comportamento e valor. Por exemplo, não pode comprar isso. Não vai dormir a hora que quiser. Não vai ficar no computador. É fundamental para a criança aprender a se frustrar, que é uma experiência repetida na nossa vida. E quando você aprende a se frustrar, você não se destrói a uma frustração. Você consegue vencer a frustração. É interessante que quando você vai para a pergunta 389 dos Espíritos, Kardec pergunta, qual para esta autoridade de passar pelo estado de infância? Toda vez encarnado, por que nascer criança? Eles dizem, encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar e o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Vamos agora comparar. 100 anos antes, exatos 100 anos antes, os espíritos dizem que durante esse período as pessoas são mais acessíveis às impressões que recebem, que são os períodos críticos na vida onde um tipo definido de estímulo é necessário para o desenvolvimento moral de uma criança. E aí, é interessante esse quadro de um que diz, toma, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa desse maldito inquilino que começou a dizer que isso não é muito, que é muito feio, que não se faz, sei lá o quê. Que inquilino? Esse que mora dentro da gente. Quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus, a resposta fantástica que é dada em todo o tempo de teologia humana é a resposta dada em O Livro dos Espíritos. Porque não é dito no Alcorão dos muçulmanos, não é dito no Bhagavad Gita dos hindus, não é dito na Sutra dos budistas, nem na Torá dos judeus, nem muito menos na Bíblia dos cristãos. Livros históricos manipuláveis, embora sejam uma mensagem de profunda sabedoria e amor. As leis de Deus estão escritas na consciência, mas a cada existência que nós vimos ao orbe terrestre, é preciso que a gente reescreva esses princípios. Porque, passado o período de latência e entrando na adolescência, uma vez que você passou valores para os seus filhos, as tendências anteriores da vida passada vão começar a eclodir e vão gerar um conflito moral entre aquilo que eu já fiz e quero reduzir e o novo que eu aprendi e que me disse que eu não devo repetir. Entrando naquilo que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 7, versículo 22, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo a lei do meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas opera nos meus membros uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado. Eu quero fazer o bem, embora ainda faça o mal, mas eu já quero fazer o bem, porque me imprimiram valores morais. E quando isso é feito com exemplo, aí sim, você tem um ser capaz de confrontar-se com o eu anterior e fruir rumo a uma direção superior da existência. Nos falta modelo? Será que nos falta modelo? Eu lembro dessa música de Padre Zezinho. Um dia uma criança parou, olhou nos olhos a sorrir, com caneta e papel na sua mão, com tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio do sorriso o que era preciso para ser feliz. E ele respondeu, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, e enfim, um conjunto de ações, de atividades que tinham Jesus como modelo de comportamento. Porque ao final do dia, você dormiria feliz. Porque a dormir feliz significa consciência de dever cumprido, de não ter, como disse a doutora Marlene, na conclusão de sua fala, descumprido a lei de Deus. E no momento que nós recebemos os filhos para educá-los, nós temos então a tarefa de imprimir valores. Nós temos que exemplificar. Nós temos que, se perdemos o bonde da história pessoal da vida deles, recuperar efetivamente nossos filhos. Nós temos uma ajuda imensa da espiritualidade superior, nós temos a evangelização infantil, e os pais muitos dizem, não, eu não vou levar meu filho para evangelizar porque ele não gosta de ir. Que erro. Então deixe seu filho escolher quando vai estudar, deixe seu filho escolher quando vai se alimentar, o que vai comer. Não negue ao seu filho o conhecimento de um pai perfeito e de uma mãe perfeita que você não é. Não negue ao seu filho o conhecimento de Deus. Porque quando ele se frustrar com você, vendo que você é um ser frágil, também com dificuldades, e entrar na crise da adolescência questionando seus valores, ele vai ter uma referência de perfeição, que é Deus. Ele vai ter uma referência de norte, que é Jesus. Porque quando ele voltar, e ele volta, ele vai enxergar você de uma outra perspectiva, de uma forma mais tranquila e mais serena. Porque é o ciclo natural das existências. Eu lembro que uma música que eu adorava cantar na adolescência, e essa é velha mesmo, é: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. É a música da vítima. Atualizando, nós temos: quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Mas se nós formos errados, se nós aprendermos com os pais, se nós conhecermos a Jesus, se nós educarmos a nossa alma, nós vamos muito mais serenamente, ao final da nossa existência, dizer: ando devagar porque já tive pressa e leve sorriso porque já chorei demais. Muita paz e muito amor a todos vocês. Agradecemos muito ao Dr. Rossandro Kinger.